foi mal aí. O que fiz contigo não merecia. Foi mal aí, foi mal aí. Passe dos limites, covardia. Só se apaixonar. Tanto que você vinha falando e nada de querer te escutar. A vida é uma escola, ensina a gente. Quem errou vai ter que pagar. Foi só uma aventura, uma noite. Sei que vou chorar, que vou sofrer. Troquei o certo pelo duvidoso. Fiquei com ela e perdi você. Foi mal aí, foi mal aí. O que fiz contigo não merecia. Foi mal aí, foi mal. Foi mal aí, foi mal aí. O que fiz contigo não merecia. Foi mal aí, foi mal aí. Passe dos limites, covardia. Falando e nada de querer te escutar. A vida é uma escola, ensina a gente. Quem errou vai ter que pagar. Foi só uma aventura, uma noite. Sei que vou chorar, que vou sofrer. Troquei o certo pelo duvidoso. Fiquei com ela e perdi você. Foi mal aí, foi mal aí. Fiz contigo, não merecia. Foi mal aí, foi mal aí. Passe dos limites, covardia. Foi mal.